Chama na pressão. Depende do paredão. Ela danada, ela empina o bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante, ela é danada. Ela empina o bumbum. Que bumbum é esse, bebê? Vai! Empina esse cachorro, vira lata. Empina esse cachorro, vira... Vai! O som dos paredões. Ai, vai, empina esse cachorro. Ai, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, gigante. Chama no pisão. Caminhão, maninho, moto. Tem que respeitar, papai. Ela é danada. Ela empina o bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante, ela é danada. Ela empina o bumbum. Que bumbum é esse, bebê? Ela é danada, ela empina o bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante, ela é danada. Ela empina o bumbum. Baixinho, chama. Empina esse cachorro, vira lata. Empina esse cachorro, vira lata. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, gigante, bum, bum, bum. Chama! Gigante. Eu sou do Bajão. E vendo o paredão. Tem que ser assim.